Nesta apresentação, enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Francisco Barata, arquiteto, presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, refere que a Associação Metropolitana do Porto ainda não passa de um slogan, que falta ao Porto criar relações com as cidades adjacentes e alerta ainda para o risco que é passar diretamente o discurso teórico que tem como referência cidades como México ou Nova York para a realidade do Porto. Boa tarde. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e desde já dizer que é com grande satisfação que eu vejo esta nova vaga de estudantes com esta capacidade de envolvimento em questões da cidade, em questões políticas e com uma grande generosidade e uma capacidade de militância e de solidariedade que me faz lembrar 30 anos atrás. Portanto, fico muito satisfeito e é, portanto, nessa perspectiva que eu estou aqui a dar o meu contributo. O contributo será muito concreto, curto, e tenho a atenção que, sendo arquiteto, o arquiteto pensa sempre que a arquitetura se faz com tijolos de 7, de 11, de 15, com cimento, areia, portanto, temos sempre uma posição para questões do concreto, da materialização das ideias. E começou logo por o tema, por um território urbano, ser um tema muito apelativo, um tema muito estimulante, está na moda, por um território urbano, e eu inclusive perguntei logo, por um território urbano contra quem? E esta questão do território urbano, sabendo que estava cá alguém ligado na área da sociologia às questões do urbano, eu faço já uma ressalva, que o conceito de urbano é diferente do conceito de cidade, mas eu ia, portanto, passar também pela área metropolitana do Porto, como sendo diferente do Porto, mas gostaria de entrar nesta colocação de problemas ou de questões em relação ao por um território urbano sempre referenciado a um caso concreto, que é o Porto. Até por questões de conhecimento, de comodismo, conheço melhor e, portanto, preferia começar por aí. Eu penso que era, portanto, falar na perspectiva do Porto como o núcleo principal de uma área metropolitana. E era nesse sentido que entrava para o território urbano. Eu penso que nessa perspectiva compete à cidade do Porto estruturar-se, reforçar a sua estrutura em termos de consolidar-se como cabeça em relação a uma área vasta. Nós hoje que assistimos muito em termos de discussão teórica em vários fóruns, são dois passos rápidos. Um é cidade, o que é isso? Não existe cidade. Há muitas teses, inclusivamente, sobre a não-cidade. E, portanto, para diluir logo a questão da cidade, do melhoramento da cidade e tal. Que cidade é que tu pensas? Ui, isso já não existe, não há. Portanto, nós estamos num território vago. Passa-se logo para outro salto, que é de criar, de acelerar todo um discurso do novo, dos novos desafios, com uma grande dificuldade depois de pegar nesse discurso e o transformar naquilo que o Lefebvre chamava morfologia de matéria, morfologia construtiva, portanto, dando um salto para a cidade. Eu penso que o Porto, como cabeça da área metropolitana, numa situação em que, a bem dizer, no nosso dia a dia, não sentimos a área metropolitana. A questão da área metropolitana ainda não passou do slogan. Nós, habitantes do Porto, ainda pensamos, por exemplo, quer em Matosinhos, quer em Gaia, como a cidade. Quer dizer, nós vamos daqui a Matosinhos, sabemos o que é que lá se passa, interagimos, Gaia ainda um pouco, Matosinhos é mais fácil, mas depois, quando passamos para aquilo que está dentro da área metropolitana, só em termos de discurso político, de boas intenções ou de teses académicas, é que isso tem consistência. No dia a dia, ainda não tem. Eu penso que, e devia ter. Eu penso que para se dar passos nesse sentido, é importante que através do exercício da arquitetura e do planeamento se enriqueça a estrutura construída de uma cabeça, da cidade. Quando aumenta, portanto, em quantidade, a área dita território urbano, É importante que haja uma matriz estruturada que consiga definir estratégias de integração e de articulação com essa área. Senão, nós, é como se fizéssemos um vazio, um hiato, entre a cidade consolidada ou a cidade, inclusive, desconsolidada pelo movimento moderno, que é outra maneira de consolidar. Fazer um vazio, um salto no vazio e dizer, agora é tudo diferente. Cidade de Viana do Castelo a Setúbal. As novas centralidades. Ora bom, eu penso que realmente esta é a questão, uma questão que penso que preocupa muito. Maior necessidade de afirmação, construção do espaço urbano organizado e hierarquizado para a necessidade de construir cidade. Nós, se não tivermos um espaço urbano hierarquizado mesmo, organizado, não temos condições para defender um sistema nem uma malha. Essa é, para mim, a questão número um de debate. Falta nisto, por exemplo, um caso concreto, por exemplo, falta ao Porto criar relações com as cidades adjacentes, e há uma que para mim é clamorosa, que é a relação com Gaia. O Porto devia lutar por a ligação que não foi feita no século XX, que foi interrompida no século XIX, não foi feita no século XX, nem enquanto a mim está perspectivada no século XXI, que é uma ponte à cota baixa. Ponte à cota baixa na cidade do Porto, no enfiamento da rua Dom Pedro V, para fazer, fechar o circuito entre as duas marginais, Ponte Dom Luís, Ponte Dom Pedro V. Houve uma intenção, nos anos 60, 70, de fazer uma ponte ali em frente ao São Francisco. Eu penso que não... A ideia podia ser, realmente, de Gaia não funcionar à cota baixa como um beco sem saída, que é o que qualquer portuense, a ideia que tem não é essa. Portanto, devia fechar um circuito, fazer uma rua. Porque é que isso não se faz, e não só não se faz, como é contestado e não entra nas agendas? Primeiro, porque em termos deste discurso da área metropolitana, do grande território, o que está subjacente é a relação Porto-Lisboa, que é a cota alta. Porto-território, que é a cota alta. Tudo o que tem a ver com Porto-Porto, que é o que eu acho que é fortalecer a estrutura urbanizada e hierarquizada, é Porto-Porto, é cota baixa. Não dá para fazer nenhum discurso de conquistar muitos votos, porque é um discurso que morre logo, sobretudo em termos de engenharias, de mobilidade, de trânsito, porque não compensa. Quer dizer, é muito larga, é muito estreita, porque essa ponte que eu defendo é uma ponte que uma rua, a pegar na mesma dimensão da marginal, de rua, fazer malha como é a malha do centro medieval, ligar e fechar esse circuito. Quem pensar um bocadinho nisto, vê, por exemplo, as facilidades que tinha mesmo no trânsito de Poente para Nascente de Gaia. Pronto, mas isto realmente não dá grande lucro. Porquê? Do lado do Porto, as encostas estão preenchidas, estão construídas. Do lado de Gaia, é muito mais fácil construir em pleno cá em cima e, portanto, ter rede, malha, para fazer todo esse discurso da extensão, dos corredores e tal, à cota de cima. Fazer a cota baixa não é. É só mesmo uma questão de reforçar a identidade da cidade. E aí sim, aí eu acreditava que estávamos a redimensionar a cidade. Porque estávamos finalmente a fazer uma coisa que os do século XIX, que tinham outra ousadia que nós não temos, que é, por exemplo, aqui um parênteses, o metro. Nós sempre ouvimos dizer, o metro no Porto não, é granito. Estão a ver? Foram convencidas gerações e gerações que cidades de granito não têm metro. E nós, sim senhor, quando uma pessoa pega num corte pelo Morro da Sé e vê a cota a que passa o túnel, que vem de Campanhã para a Alfândega, feito no século XIX, a dinamite e a picareta, sem ter amigas, quer dizer, uma pessoa percebe o que é que estamos a falar. Portanto, esta é uma questão em relação de, por um território urbano, comecemos por fortalecer uma cabeça para poder atirar ao território urbano, de uma maneira que não seja só conversa. Ou outra tem a ver sempre com uma falta de política de reabilitação e reestruturação das áreas periféricas, no que tem a ver com os bairros camarários. O Porto cresce, não é? Portanto, tem uma malha central mais ou menos organizada. A partir da década de 60, há toda a política dos bairros camarários, e não só camarários, mas que cria todas essas áreas muito, muito importantes e muito significativas, quer em dimensão, quer em estratégia de distribuição, numa coroa em relação ao Porto, que são, em termos de terreno, postos de terreno, muitas delas são municipais, e quanto a mim, isso são áreas hoje degradadas, embora com estas ações que têm sido, têm melhorado em termos do ar degradado que tinha, não têm, mas em termos de estrutura e de potencialidade de criar malha nessas zonas, e de potencialidade, porque já lá tem as pessoas, já lá tem gente, de serem refeitas, repensadas, reestruturadas com equipamentos e poderem criar malha urbana em zonas onde elas são necessárias, que é de ponte com as periferias. Portanto, nós temos possibilidade e potencialidades, a cidade tem essas potencialidades, quer ela aceitar o desafio, para poder constituir focos de requalificação urbana em todas essas áreas. E aí matava vários coelhos de uma cajadada, porque era não só resolver problemas sociais, problemas económicos, como problemas de estratégia de fazer malha urbana, criar malha urbana na envolvente. Portanto, essa era outra questão. A primeira era as pontes, a segunda era a política, fazer a reestruturação das áreas periféricas ocupadas nos bairros camarários, como áreas estratégicas para redimensionar a cidade e requalificar a relação com as novas centralidades. Outra questão que me parece muito, muito que queria levantar é a que tem a ver com o que se diz hoje o novo centro do Porto, que é a nova centralidade, Boa Vista, é o que se diz. Do meu ponto de vista, o que nós temos é urgência em não confundir uma reta que começa na Casa da Música e acaba no Castelo de Queijo com uma nova centralidade. Não é uma reta, é um segmento de reta. Rigorosamente mais nada em termos de análise de centro urbano. Era importante, e seria mais realista, pensar que a nova centralidade é muito mais um espaço compreendido entre Júlio Diniz e Avenida da Boa Vista e logo envolver no discurso Campo Alegre, Aleixo. Isso é que tem massa, consistência do ponto de vista do planeamento urbano para se falar de nova centralidade. Claro que é muito atraente uma pessoa falar na centralidade linear, na Strip, quer dizer, Las Vegas, quer dizer, mas realmente não é disso que se trata. Podemos estar anos a dizer a nova centralidade, a Avenida da Boa Vista, que, quer dizer, não tem. E era importante também, porque isto define uma outra área, define uma outra estratégia, define outras polaridades e, portanto, permite com maior convicção e riqueza fazer-se esse discurso da nova centralidade. Portanto, este é o terceiro ponto. E pronto, e era, não queria, ainda não tocou, não queria tirar mais tempo. Acho que era importante aqui, em termos de, sei lá, discurso de arquitetura, muito, muito dentro da arquitetura, gostava de dizer chamar a atenção para o seguinte. Eu queria pelo menos dizer, eu não estou disponível, por exemplo, para perder tempo com os discursos da não-cidade. Como arquiteto, não me interessam rigorosamente nada. Primeiro ponto. E acho que começamos a ter algumas mudanças de paradigma. Não é por acaso que o Zumthor teve este prédio, que está noutro registro completamente diferente, do da imagem, tudo isto. O discurso da não-cidade, não muito obrigado. Nós temos cidade, está aqui, vemos. O outro é... Também temos muita atenção para não passarmos num discurso teórico que tem como referente Cidade do México, Nova Iorque, Bogotá, Tóquio e de repente aterrar no Porto, porque por isso simplesmente faz rir. E a quem não faz rir, desmoraliza, desmotiva. Isto chama-se, em bom português, desconversar. Desconversar. Nós não podemos pegar e falar nos problemas do Porto, tem 250 mil habitantes, 300, 400, tendo como referência cidades têm 3 milhões no mínimo, e depois 5 milhões, 6 milhões. Quer dizer, dizer em Londres as docks e tal, e fazer o discurso todo de Londres. E depois, portanto, nós no Porto, por aí não se vai a lado nenhum. Quer dizer, eu penso que uma coisa, em termos de arquitetura, é estudar, recolher informação, mas aquela que é imediata, que é uma pessoa conseguir fazer esta desmultiplicação e não passar logo de uma coisa para outra. Ou então, por exemplo, pensar no eixo de La Défense, Paris, ir lá mesmo, subir, jogar, estar lá e ver o enfiamento que tem o eixo de La Défense. E pensar logo a seguir, se em Paris deu isto, que é um fiasco, formato, reimaginemos no Porto como é que, o ridículo que não há coisas deste género. Portanto, é importantíssimo nós, talvez, ganharmos entusiasmo. Eu, pelo menos, sou entusiasta disso. Eu penso muitas vezes assim, o Porto é pequeno, ainda está muito dentro do discurso da cidade consolidada. O discurso que hoje existe das janelas de oportunidades, dos desafios, todos esses que, no fundo, correspondem a não haver um plano e, portanto, responde a casa a casa. Há um privado que quer fazer isto. Ótimo, faz isto. Quer dizer, nunca há uma base. Era importante nós estudarmos que sempre houve privados que queriam fazer isto, mas havia um poder autárquico, havia, por outro lado, uma convicção de princípios teóricos que definiam determinados princípios de atuação. Isto hoje parece que, hoje o discurso é, hoje não temos condições económicas para fazer isso, não há dinheiro para fazer isso, e eu penso assim, no século XIX fizeram-se duas pontes com uma diferença de 10 anos. Não, tínhamos acabado de vir uma guerra civil, quer dizer, e aqui com a União Europeia a descarregar, como se diz em arquitetura, paletes de euros em Portugal, não temos dinheiro. Pronto, portanto, queria agradecer mais uma vez e deixava estes desafios, né? A ponte, as áreas estratégicas dos bairros camarários, a reta, passar de reta para centro do centro histórico e estas questões das referências para trabalhar por um território urbano. Muito obrigado.